10, livre ILS, reporte estabilizando o lote. .02, controle, reporte para descida. 02, desça em condições visuais. Altímetro no 0, 1 no 6, dentro no 02, direto para o da barra, pode para o da barra, corredor Bonfim. Chené 6200, solo 37, libere primeira direita, solo 121. Direitão, 2-1-1-62, olha. Farol da Barra, pode Farol da Barra, corredor Bonfim, corredor Interlagos, Netuno 02. Netuno Estabilizou no ILS o 4082 da Azul. Uma milha do externo completa a aproximação, torre 118.95. 18.95, boa, até a próxima. Torre Salvador, muito bom dia, o Azul 4082 estabilizado em ILS, está visual. Azul 4082, está trincou? Baixado, travado. Gente, livre posição 1-0, vento 1-7-0 graus com 8-9, CNH 1-0 no meio, azul 4-0-8-2. 4-0-8-2, 1-0 no meio, é livre pouso. Azul 4207, visual com embreagem da companhia na final com 1-0. Após passagem do mesmo anima, tem cabeceira 1-0, azul 4207. 102 está visual com o farol da barra. Turno 102 é o controle, está visual com o farol da barra. O ideal é a proa 020. Azul 4207, decolado aos 44, chame controle 199.8. 198-4207, obrigado, pastor. Bom dia. Controle, bom dia. Azul 4207. 4207, bom dia, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, obrigado, 4207. Tá 3191 na linha, mantém cabeceira no zero. Tá 3191 livre de falar que são na 0, vento 150 graus com 8 nós. Alinha e mantém a cabeceira no zero. Tá 3191, decolado aos 47, no controle 198. 198, bom dia, boa semana. Bom voo. Salvador, bom dia, T3191. 3191, bom dia, contato radar direto Leda, 3191. Leda, sem restrição, 3400. Cargo 8487, decolagem pistão no zero, vento 160 graus, com 8 nós. Decolagem, né? Salvador, seria possível a coordenação para a gente ir para o 3191? Aguarde, 3191, aeronave à frente, fazendo uma rota, mesma aerovia. Tô, bom dia. Bom dia. 487, cruzando 3000 pés. Acabou de 487, contato radar direto do Jambo Vigilante. Jambo Vigilante, 487. Bom, 556, elite decolagem que soma 0, vento 170 graus com 9 nós. Azul 4207, passa nível 180, chama centro Recife, 133 decimal 25. Disponha, bom voo. 5220, vai direto e rápido, e passa no grau de descida. Lambda 556, decolado ao 53, chama controle 199, decimal 8. 098, gol no 556. No 556. Lambda 556, boa tarde, contato radar, boa tarde, 1360, foi direto. Confirmo direto? Leda. Lambda direto, Leda, gol no 556. Cargo 8487, estamos no centro Recife, 12685 e ao CR 12254. É, 12685, 12245, bom dia, obrigado. Autorizado a alinhar, decolado pistão da zero, vento 1970 graus, 89. Gol 1790, ali mantendo o nível 0. 3, 2, 1, 6, boa tarde, essa identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060. 3895, decolado ao 57, chama controle 199-8. 198, boa. Tem chegada número 2 na aproximação, reduza para 2509. E muito, bom dia, 3895. A 3895, contato radar, passado nível 340, vai direto Lida. 132, 16, desça para o nível 060, redução para 2509, número 2 na aproximação. Gol No 1790, decolado ao 59, chame controle 1998. Controle 198, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol no 790, decolou, se escuta. Gol no 790, boa tarde, contato radar, passada nível 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, no 790. 198, por gentileza. Autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060, redução para 2509, número 3 na aproximação. Tem que passar para a visão no campo. Uma 556, estamos no centro Recife, 13325 e alterne 1339. Controle o gol no 790, né? Solicita um pequeno desvio à direita para levar a formação mais 7 milhas. Aí ficaria para o ideal a 080, seria possível? Prestado desvio após desvio, vai Jambo, gol no 790. Após desvio, Jambo no 790. 35220, vai direto do na desça para 2000 pés, 2010 no meia. Autorizado na LS, está estabilizado. Retorno 102, estamos em torre, 1189. Retorno 102. Gol no 790, suba restrito nível de voo 230. Restrito 230 no 790. Tem intenção, é o circuito da 10? Afirmo, aí está a forma direita direto na base posicional. Ok, está autorizado prosseguir da presente posição direto para a base da 10. Reporte de base para a final com o trem chegar. Retorno 102. Redução no meia, desça para 3000 pés, redução no 0 no meia, redução para 2009. 790 voando de Jamo. Salvador, 3895, coordene com o mesmo, está na frequência 13325 e alterne 13395. Retorno 102, está na base, cumpre bastante trabalho. Netuno 102. Tem livre pouso pistola 0, vento 170 graus, com 99. Netuno 102, livre pouso pistola 0. Na 32 do nome, tem condições de reduzir para 1.80 mais. Na 3804, bom dia, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 090, redução para 2509, número 5 na aproximação. Na 32, uma linha de operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, localizador. Na 32, uma meia, informa o tráfego 12 horas, a 7 milhas, no alto atando 72, cruzando 065 para 2.5. Gol no 962, desce para 3.000 pés, posição 090. Está na 6255, desce para 4.000 pés, posição 090. Na 3804, desça para o nível de voo 050. Papa Romeu, Índia Oscar Romeu, Índia Senar, foi transportado. Linha para o localizador, com jeito direito à proa 070. Papa Romeu, Índia Oscar Romeu. Para 2.0 mais número 6 na aproximação, desça para o nível de voo 060. Retorno 102, solo ao grupo 07, autorizado backtrack, pode ser adicional ao motor. Zona 962, redução para 2009. Na 32, zona 6, desce para 2.000 pés, autorizado com a MS, a porta estabilizada. Zona 790, sobre Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Volta 962, declaração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. 02. Volta 962, declaração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite localizador. Setor localizador, clipe 5220. Clipe 5220, complexo final de torre, 1895. 1895, boa. Na 3216, complexo direita, proa 080, com estabilidade. Zero no localizador. Clipe 5220, pode colocar travado, se negar no 096. Estado no 096 vai reportar baixar travado, 5220. Número 7 na próxima. 204, redução para 2109. Azul 4076, em condições de subir para 2109. Na 6255, declaração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. Esquerda, proa 020, limite localizador, Gol no 962, para o curso do localizador, direita 080. Direita 080, gol 962. Gol no 962, desce para 2000 pés, autorizado pela IVS, com estabilizado. 2000 pés, IVS, vai tomar estabilizado, gol 962. 20, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, com 8 nós. 190 com 8, trip 5220. A 255, redução para 1909. 190, 962, complexo direita 090, reporte estabilidade. Direita 090, gol 962, vai tomar estabilidade. TAM 3204, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. 020, esquerda, limitado pelo lote, é o TAM 3204. TAM 3206, complexo final de Semi Torre, 1189. Canal 6255, desça para 2000 pés, registro 0, 2010-10-16, está próximo do curso localizador, 6255. Canal 6255 para o localizador, direita 070. Direita 070 para o localizador, canal 6255. Canal 3804, desça para 3000 pés, posiciona 0, redução para 1909. Está reduzindo, descendo para 3000, 3274. Azul 4076, decoração para sequenciamento, curva esquerda proa 010. Desça para 4000 pés, desista no 010. Trip 5220, solo 13, libere primeira direita no solo 121, décima 11. O sinal do clima está normal, tá? Então, 32 no mesmo. Já se erra normal. Gente, pode quando baixar travado, tá? 32 no mesmo. Já está baixando travado, 32 no mesmo. Tá 32, 1 no meio, dentro do pouso, que são 1 a 0, vento 1 no meio a 0 graus, com 9 nós, que legal 1 a 0 no meio. 1 a 0 no meio, livre pouso, 1 a 0, tá? 32 no mesmo. 6255, estabilizando meu curso localizador. Tem salário de transferência para H2. Pagando transferência, pode descer pelo Glide? Autorizado. Autorizado, Glide 6255. Azul 4076, redução para 1909. Para o localizador direita 070, desça para 2000 pés, autorizado sinal IMS, porta estabilizado. Direita 070, descendo para 2000, formalmente estabilizado, está 3204. Papá Romeu Índia, Papá Romeu, mantenha o posto para o seu motor. 962, complexo final do seu retorno, 1-1-8-9-5. 8-9-5, boa. Martilete Romeu, controle da série 119-8. Na curta? Mike Light Romeu, boa tarde, prossiga. Mantém as condições visuais do sistema 01. Salvador, boa tarde, gol 962. Passa o chão embaixo para lá. Gol 962, continue a aproximação, aguardando o pista livre. Aguarde. Passa estabilizado. Sinal 6255, complexo final de Sami Torre, 1-1-8-9-5. 295, 6255. Na 3804, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego a 5 milhas, no Alfa 319 com 1-3-0 de graus. Paciente, Sinal 3804. Número 2 para pouso. 55. Papá Romeu, Índia, Alfa Romeu, decolado ao 1-7, chama o controle 1-9-8. Separar 1-9-8, graças, boa tarde. Gol 1962, confirme 3 pontos, baixado travado? Baixado e travado, gol 962. Gol 962, livre pouso, que estão na 0, vento 180 graus, com 1-0-9. Livre pouso na 0, gol 962. Caraca, falou da barra, deu bom mesmo. Resumo 44, desça para 3000 pés, desista no 015, redução para 2009. Foi 00. Chile 6213, mantenha o ponto de espera do Sono Zero. Gol 1962, falou 18, libere primeira direita, como falou, do lindo final 1. O Chené 6255, como que a gente recebe o marcador de teste? Demateu, recebe. Instamento, mantenha aderente para o limite localizador. Fiz o áudio. Ok. Confirme, baixado para baixo. Demateu. Fiz o pouso para o 6255. Cheque 3 pouso, livre pouso que são 1 a 0, vento 1 a 70 graus, 8 a 9, Oceaner 6255. Passado checado, livre pouso 1 a 0, Oceaner 6255. Calado e amarrado? Estabilizado. André 804, complete final de sedutor, ponto 1 no 8, 9. 118.95, obrigado. Então, 3204. Azul 4076, complete final de torre, 118, nada. Está 3804 na escuta da torre? Não, você escuta o 3204. Está 3804, confirme que você recebe o marcador de teste? Afirmativo. Gente, continua a aproximação, número 2 para o pouso, está 3804, que negamos 05. 1015, aguardando a autorização, está 3804. Tem, será manter mil pés direto de cima, em Zóxia Romeu? Só vem na alta, depois após o corredor, em Zóxia Romeu. Na 3144 para o localizador, curva direita, proa 080. Desce para 2000 pés, autorizado para a IDS, porta estabilizada. Chené 6255, sola 21, libere primeira direita, sola 1, 21, última 1. Direita, chamando solo, confirma 21, 8 ou 9. 1-2-1, decimal 1. 1-2-1-1, solo Salvador, também reporta que recebeu normalmente a marcação do marcador 10. Ok, graças, senhor Leandro. 2-5. 3804, livre pouso, que são 0, 21-80, grau 8, não. Zóxia Romeu está estimado para terminal Ilhéus, estimado para pouso. Meia 01 estimado para terminal Ilhéus, está sim. Está livre o Itaú, Itaú, Romeu. Está 3204, solo 23, libere primeira direita, solo 21, decimal 1. Tietê, Nhagal 015, vento 190 graus com 9 nós, livre pouso, pistão na zero. Tá 3144, complete final sobre torre, 1891. Corre 18, tá 95, tá 3144. Chiné 6213, na escuta da torre? Chiné 6213, a linha decola 5 autorizada? A linha decola, tá autorizada. Chiné 6213, após passagem do Embraer da Azul, uma curtíssima, a linha mantém cabeceira 1-0. Azul, a linha mantém 1-0, Chiné 6213. Azul 4076, solo 26, libere a direita divisando, por gentileza, e chame solo 121, décima 1. Passagem travada. Sente livre pouso, pista 1-0, vento 180 graus com 8 nós, 3144. Livre pouso na 1-0, tá 3144. O Chiné 6213, circulando aos 27, chama o controle 199.8. 198, Chiné 6213. Controle, hoje é 6213. Canal 6213, contato radar, plotado nível 360, voe direto Lida. 360, confirma a posição, pediu adianta? Leda. Ok, 360, voando Leda presente, Canal 6213. Uma 864, ali mantém cabeceira 1-0. Canta 3144, solo 28, libere primeira direita, chame solo 121, décima 1. Negativo, chame o solo, 121, decimal 1, 3. Boa noite, 64, boa tarde, boa tarde, direto Puca, 170, gol 1864. Boa noite, 64, efetuando, pequeno desvio à direita. Canal 62, 13, Centro Recife, 13325 e Alter 13329. 94466? Afirmativo, acho 34-119-8. 98, obrigado. Boa tarde, 4463 Azul, decolando o perfil da El, dando 1.100 pés agora. Azul 4463, boa tarde, contato radar, Guarani 1180, após 2000, autorizado direto Leda. 1180, após 2000, direto Leda, 4463. Plano 864, estamos no centro Recife, 1268, auxiliar o técnico, 1254. Recife, 2065, 2564, 1268, 1264.